Olha, igreja, que oportunidade maravilhosa Deus tem nos dado. Estamos todos os dias orando, clamando a Deus. Nesta casa de oração, Igreja Primitiva Doutrina Divina. É um privilégio para nós, igreja. A gente cada dia recebe renovo espiritual, graça sobre graça. Amém? Então, se alguém não pegou o microfone aqui para cantar ou fazer oração, não diga que você não teve oportunidade, não. Só de nós estar aqui já é uma grande oportunidade, sim ou não? Sim. Tem muita gente que gosta de pegar um microfone, né? Saúde os ouvintes, feliz. Quando nós temos tempo suficiente, é uma benção, é ou não é? Mas a benção maior, igreja, é nós orar, é sentir Jesus bem pertinho de nós. Amém. Nós temos que entrar nesta casa de oração para ouvir a voz de Jesus. Temos que entrar nessa casa de orações para olhar somente para Jesus. Não temos que olhar para o pregador A, B ou C, não. Para olhar irmã tal, irmão tal, que canta bonito. Não, não, não. Temos que estar nesta casa de orações com o único propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade e ouvir Deus falar conosco, Deus orientar-nos. Nós fazendo assim, nós estamos guardando o nosso pé quando entrar na casa do Senhor. E as palmas e glórias a Deus! Vamos orar a favor do pregador, que vai pregar a palavra de Deus. Pastor Lídio está ali, ele já está indicando quem é, né? Amém. Vamos orar para Deus usar o pregador. O horário do culto, geralmente, a ordem do nosso missionário, os diretores, é 9 horas da noite, das 7 às 9, o culto público. Mas geralmente termina antes, né, Pastor Lídio? Pastor Lídio geralmente termina antes das 9. E como é bom a gente obedecer, mas como é ruim nós desobedecer, é muito ruim. Amém? Toda igreja em pé, vamos orar para Deus usar o vaso. Toda igreja comece a dar glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, utiliza nosso querido irmão Diego, que já está conosco aqui no templo da glória divina, com muito poder, graça, para que o teu nome seja glorificado, operando sinais, maravilhas. No segundo culto desta campanha, às quartas-feiras, o jejum mundial da última hora, a favor dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Ó Deus meu, Deus meu, ajuda essas criancinhas que já estão aqui, meu Pai. Ó Deus, curando, libertando, guardando, pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo, milhões de graças, Senhor. Nome de Jesus. Começa a bater palma, igreja, e dá glória a Deus. Recebamos o nosso querido irmão, Pastor Diego. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Amém, igreja. Saúde a igreja, os ouvintes. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Bate palmas e glorifica Deus, amém? Vamos fazer mais uns minutos de oração, mais vitória, mais bênção espiritual para a nossa vida. Quem sauda é o Pastor Diego, estamos aqui no tempo da glória divina, amém? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, entramos na tua santa e gloriosa presença, pedindo perdão nossos pecados, nossas falhas, transgressões, atitudes, ao falar, ao agir, ao pensar, Pai. Obrigado por estar aqui na Tua presença, pedindo perdão, nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões. Abençoa esse culto maravilhoso, esse culto a favor das crianças, do jovem, da juventude, meu Pai, que está se perdendo aí na terra, meu Deus. Tenha de misericórdia, o Senhor separou os jovens obedientes à Tua palavra, que obedece à Tua doutrina, os Teus santos mandamentos, a coberta com o Teu sangue, meu Deus, nos ajuda a vencer o mal, vencer o maligno, vencer este mundo, Pai. Perseverar em oração, obedecer a doutrina, obedecer a Tua santa palavra, nos acoberta com Teu sangue, abençoa os dízimos, oferta para manutenção da Tua obra, para abençoar a Tua obra, meu Pai. Espírito Santo, nos agracia esta noite. Eu se sinto tão pequeno, tão miserável, tão indigno de estar levando a Tua palavra, mas é a Tua misericórdia, é a Tua piedade, realiza a Tua obra, opera no Deus. Quem impedirá, meu Pai? Sara as feridas, salva as almas, salva os anciãos, salva os jovens, salva os afastados, criança, salva, salva, salva, meu Pai, pela Tua misericórdia. Repreende toda seta maligna, repreende todo dardo inflamado do maligno, repreende, meu Deus, esta noite, pelo poder da Tua palavra. Palavra, pelo poder do Teu Espírito, usa os pastores dessa igreja. Eu apresento o pastor Lídio, o pastor da sede internacional das igrejas Primitiva Doutrina Divina, o pastor José Carlos, o pastor Carlos do Estúdio E, meu Deus, todos os pastores dos anexos, todos os pastores geral, meu Pai, o missionário Emerson Nunes, o Teu servo, meu Pai, que tem passado grandes lutas pela doutrina, junto com os pastores desta igreja, a coberta com o Teu sangue, de vitória. De vitória, de vitória, de vitória, peleja, peleja pela espada da Tua boca, meu Pai. O Senhor tem pelejado por esta obra, peleja, Deus, derrama a Tua graça esta noite, meu Pai. Vem agraciar a Tua igreja todos os dias, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Uriandarai a sébia da baia, agracia, agracia os ouvintes, pelo poder da Tua palavra. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, meu Pai, alimenta a nossa alma esta noite, pelo poder da Tua palavra, é em nome de Jesus que pedimos a salvação das crianças que estão no leito, que estão enfermas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, oh meu Pai, glorifico o Teu nome, meu Pai, exalto o Teu nome na beleza da Tua santidade, Pai, nos ajuda nestes últimos dias a perseverar na doutrina, a perseverar se humilhando diante a Tua palavra, Pai, diante o Teu santo mandamento, em nome de Jesus, amém. Pode bater palmas e glorificar o nome de Jesus. Mais forte, igreja, para Jesus, toda honra e toda glória e toda adoração. Viemos adorar Ele na beleza da Tua santidade, amém. Vamos louvar assim comigo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o reino eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele entoamos o louvor, te adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, te adoramos, a Ti, ó Rei Jesus. Entoamos ao Teu nome, se rendemos ao Seu pé, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Bate palmas e glorifica a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, as irmãs ouvintes. Eu agradeço a Deus, ao pastor Lídio, pastor José Carlos, pastor Carlos, por essa rica oportunidade de estar aqui, irmão, no templo da glória divina. Amém? Esta noite, meu patrão me liberou mais cedo e eu corri para cá para buscar a presença de Deus. Amém? Nem sabia que ia pregar, eu vim ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é alimento para a nossa alma. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia, irmão. Não vou tardar, vou terminar cedo, né, irmão? Que os irmãos estão desde manhã aqui, irmãos, buscando a presença de Deus, né? Eu estava ouvindo esta manhã na rádio e a hora do ouvinte, irmão. Está uma bênção o culto no nosso lar, né, irmãos? Né? A rádio da voz da cura divina está uma bênção, é um culto do nosso lar. É o poder de Deus no nosso lar, igreja de Deus. É o poder do Espírito Santo usando os teus servos e as tuas servas para anunciar o reino de Deus. Amém? Lucas 12, verso 22. Amém, irmãos? Estamos em orações também, Hermelindo Matarazzo, às terça-feira, campanha de oração. Tem que ter oração às igrejas primitivas, doutrina divina. E Deus tem colocado no coração dos teus servos para pôr oração, irmão, de segunda-feira aqui. E nas outras igrejas eu creio que tem oração também. Lá nós não tem culto de segunda, mas na terça nós temos orações, amém, irmãos? Orar sem cessar, nós oramos tão pouco, né, irmãos? Precisamos descer na olaria de Deus, amém? Lucas 12, verso 22, quem achou diz amém. Abre aí, ouvinte, a tua Bíblia em Lucas 12, verso 22. A solicitude pela nossa vida, né, irmãos? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Vamos meditar. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivo pela vida ou sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios, como eles crescem e nem não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Lê a igreja o verso 32, junto comigo. Não temais, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino de Deus. Bate palmas e glorifica a Deus. Vamos levantar a Bíblia para o alto, fazer um minuto de oração para Deus usar a minha fraca pessoa para falar com a igreja de Deus e os milhões ouvintes que está conectado na rádio da Voz da Cura Divina. Fala: Deus, tenha de misericórdia. Fala conosco. Alimenta nossa alma pelo poder das Escrituras Sagrada. A tua palavra é alimento para minha alma e alicerce para minha vida, em nome de Jesus. Pode bater palmas e glorificar a Deus e sentar, em nome de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Jesus, irmão, Jesus o Nazareno, Jesus o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o único que é digno de louvor e adoração, o centro da igreja, o alicerce da igreja, o cabeça da igreja, a pedra angular da igreja, o fundamento da igreja, a pedra preciosa da igreja. Ele está ensinando aos seus discípulos sobre a solicitude da vida, para que não se preocupem o que haveis de vestir, o que haveis de comer, o que haveis de beber, porque se Deus, Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida da erva do campo, que no outro dia murcha, imagine da tua igreja, imagine dos pequeninos de Deus, imagine do rebanho de Deus. Não fiqueis apreensivo pela vossa vida, não se preocupei com dinheiro, não se preocupei com trabalho, mas nós temos que trabalhar, irmão. Tem irmãos que falam: ah, não vou se preocupar com o trabalho. Não, não, nós devemos trabalhar, irmão. Porque a Bíblia diz: quando Adão pecou, Deus falou: Adão, você vai sofrer do suor do seu trabalho. Devemos trabalhar quanto no trabalho físico como na obra de Deus. Devemos se dedicar no trabalho de Deus, no ministério que fomos chamados, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, porque Jesus era o Rei da Glória, Ele estava instruindo aos seus discípulos, e Ele está instruindo pela tua palavra. Nós, esta noite, a todos do globo terrestre, Brasil, fora do Brasil, Irmãos, presente, irmãs, presente. Deus está nos ensinando. Portanto, vos digo, não estar apressivo pela vossa vida. Não está ansioso o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Mas buscai primeiro, irmãos e irmãs, ouvinte, almas, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. Olha o que Deus fala, Jesus fala: considerai os corvos, que não semeiam e não cegam, nem tem despensa no celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vale vós do que as aves? Deus está falando, igreja, dos corvos que não semeia, que não tem celeiro. Às vezes você tem celeiro, você ajunta, glória a Deus, mas os corvos não têm celeiro, igreja de Deus. E Deus cuida dos corvos, cuida dos pássaros. Imagine da tua igreja, imagine do teu servo. Deus fala: onde está teu coração, está o teu tesouro. Se teu coração está voltado às coisas deste mundo, você também, jovem, se seu coração está voltado às coisas deste mundo, Deus está afastado de você. É tempo de voltar o coração a Deus, as coisas do céu, as coisas eternas, as coisas que não vai ser destruída, queimada no fogo. Tudo vai passar, essa terra vai passar, o carro do ano que você tem vai passar, a casa que você mora vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Curiandaraia sébia da baias, curiandaraia sébia da baias. A fé vem de ouvir, ouvir a palavra de Deus. A palavra é alimento para a nossa alma. Jesus é a própria palavra. João disse que Jesus é o Verbo vivo, o Verbo que desceu do céu. Glória a Deus. Jesus é a palavra, Jesus é alimento para a nossa alma, igreja de Deus. Se Deus cuida dos corvos, imagine da tua igreja. Por isso Deus dá uma ordem no capítulo de Lucas 12, verso 31: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha uma ordenança de Deus, igreja: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Temos que buscar o reino de Deus, irmão. Não se preocupa com salário, não se preocupa que amanhã há de comer, não se preocupa com a conta bancária, se preocupa com o reino de Deus. Se preocupa em buscar a Deus antes o reino de Deus. Nós lemos a igreja primitiva do passado, Atos dos Apóstolos, nós lemos a trajetória deles, o que eles passaram, tudo por amor a Jesus. Eles buscavam o reino de Deus, eles buscavam as coisas do alto, por isso eles eram perseguidos por este mundo, por isso eles eram perseguidos por essa terra. Mas não faltava nada para ele, a ponto de Pedro estar no templo chamado Formosa e falar: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. O que Pedro tinha, Jesus, no teu coração. E ele aprendeu com Jesus, estendeu a mão para aquele coxo. Porque Jesus um dia estendeu a mão para Pedro diante do naufrágio, diante da tempestade, diante Pedro andar por cima das águas. E ele, quando olhou para o vento, ele ia perecendo. E Jesus estendeu a mão para ajudar a Pedro. E Pedro gritou: Senhor, me salva, estou perecendo. E Deus estendeu a mão para Pedro e colocou ele de volta no barco. Colocou ele de volta ao propósito, colocou ele de volta à direção de Deus. E Deus está falando conosco, nos instruindo, para nós não se preocupar com as coisas dessa vida, para nós não se preocupar com as coisas, irmãos, que perecem, com as coisas que são passageiras, a veste. Glória a Deus, ao dinheiro, à comida, as coisas passageiras desse mundo, para nós não se preocupar, mas para nós colocar o coração no reino de Deus, para nós buscar o reino de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará, igreja de Deus. É sinais da vinda de Deus. É cumprimento da palavra de Deus, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. Mas não temeis a isso, que isso é o princípio da dor. Nação contra nação, mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus está falando com a igreja, Deus está falando com o seu pequeno rebanho. Não temais ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Deus está falando com seus pequenininhos, com as suas pequenininhas. Não temais, pequeno rebanho, porque Deus agradou de dar o reino de Deus. Deus, ele se agrada de dar o reino, de dar-vos ao reino o seu pequeno rebanho. Por isso a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A doutrina é para o jovem, a doutrina é para a criança, a doutrina é para adulto, a doutrina é para os anciãos, a doutrina é para todos, é para a igreja de Deus. Deus está dando tempo de nós se humilhar, igreja. Deus está dando tempo para a juventude se humilhar enquanto há tempo. E se achegar a Deus, e se humilhar na presença de Deus, enquanto a vida é esperança. O amor de Deus tudo suporta, igreja de Deus. O amor de Deus tudo crê. O amor de Deus não tem vanglória. É o amor de Deus que está suportando tudo isso, porque a terra está pior que Sodoma e Gomorra. A prostituição, a blasfêmia dos homens ímpios contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Irmão, pode blasfemar do nome de Jesus, pode blasfemar de nós, mas ai daquele que blasfema do Espírito de Deus, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia. Deus está concedendo perdão, irmão, para aquele que blasfema do servo, de serva de Deus. Ainda há misericórdia para você, mas ai daquele que blasfema do Espírito Santo de Deus. Quando Deus está falando com teu servo, usando o teu servo, é o Espírito Santo que está falando, é o Espírito Santo que está orientando a igreja para se humilhar na presença de Deus. Jesus está para voltar à igreja. Deus cuida do teu pequeno rebanho. Deus tem cuidado da tua igreja de uma maneira gloriosa. Nós temos visto as mãos de Deus livrando-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, livrando dos falsos mestres, daqueles que vêm como ovelha, mas é lobo o seu interior. Deus tem livrado esta igreja, Deus tem livrado o missionário, os demais pastores, a igreja de Deus, o pequeno rebanho de Deus, dos falsos profetas e dos falsos mestres. Fique com essa palavra, igreja. Essa palavra é alimento para a nossa alma. Não se preocupe com as promessas terrenas, não. Se preocupe com as promessas eternas, com os tesouros eternos que Deus há de dar à tua igreja. Vale a pena perseverar até o final, e até o final, porque nós vamos herdar a terra prometida, a nova Canaã de Deus, o novo céu, nova terra. Oriandaraia, sébia da baias. E lá, irmãos, lá será maravilhoso. Lá não terá mais choro. Lá não terá mais tristeza. Lá não terá mais angústia que nós passa nessa terra. Lá nós não terá um corpo igual esse, não. Será um corpo glorificado por Deus. Será um corpo igual de anjos. E lá nós vamos cantar santo, santo, kadosh, kadosh. Santo é o Cordeiro de Deus. E lá será, para aquele que te perseverar até o final, tu vai beber da água da vida, tu comerá do maná de Deus, tu se alimentará das grandezas de Deus. Bate palmas e glorifica a Deus. Amém, igreja de Deus? Fique com essa palavra. Amém? Vamos fazer a parte da oferta, irmão, em nome de Jesus. Pega a tua oferta aí, você que trouxe a oferta. Se não tem o mais importante, a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua oferta aí. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, obrigado por esta noite, estar na tua santa e gloriosa presença. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nós agradecemos por esta noite gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não, não, não faltará. O Senhor é meu pastor. Aqui é o irmão Fred. Deus abençoe. Não faltará, não, não. O Senhor é meu pastor. Amém, irmãos e irmãs. Vamos fazer o apelo para os ouvintes. Todos são cristãos que estão aqui. Vamos fazer o apelo para o ouvinte. Você que está afastado, você que ainda não aceitou Jesus, fale assim comigo: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, volta a escrever meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, estou arrependido. Escreve meu nome do livro da vida e apaga meu nome do livro da morte. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu vou passar para o pastor Lídio, o pastor responsável. Vou passar para o pastor José Carlos, dar os avisos da obra de Deus. Amém? Receba o homem de Deus com palmas para Jesus. Graças a Deus. Mais forte as palmas para o rei. Todos digam: Deus é bom para mim. É verdade. Por isso que nós sentimos esse gozo sobre gozo. Não tem jeito de esconder a felicidade, a alegria que Deus dá para os crentes que são zelosos da sã doutrina. Amém? Sã doutrina é uma fonte de vida. Sã doutrina é uma fonte de livramento da tristeza, da angústia, livramento do pecado. Quem obedece a sã doutrina tem rios de águas vivas correndo do ventre. Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus seja contigo, igreja amada. Batam palmas para Ele. Glória, glória, glória a Deus. Quem vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, diga aí. Então, nós vim aqui para a igreja buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino dos céus, as coisas de cima, as coisas invisíveis. Aí as demais coisas materiais que nós precisamos, ele vai dar para nós, amém? Igreja, amanhã, quinta-feira, vai estar aqui um homem de Deus pregando a doutrina do Senhor, amém? 19h. Sexta-feira, missionário Emerson Nunes, à noite na campanha, guerra contra o inferno ou contra o mal. 19h. Missionário Emerson Nunes, após o culto, lá para 9h ou um pouco mais, no término, vamos sair com o missionário, aquela caminhoneta com aquela carroceria muito grande que Deus deu para a igreja, cheia de marmitex, suco muito gostoso. Vamos sair nas praças da Cracolândia, Praça da Sé, quando possível, nas sarjetas, nas favelinhas que tem na beira das estradas. É ou não é? Pregando o evangelho do reino e entregando as marmitex após a pregação do evangelho. Irmão, o missionário entra nos barraquinhos de lona, barraquinho de plástico, que eles fazem com aqueles, né, com aqueles materiais semelhante a toalhas de plástico, eles colocam umas varas e fica ali dentro aquelas pessoas, irmão, fumando, drogado, seminus, ali no chão batido, terrível. E o missionário com a equipe de evangelistas de Deus, evangelistas que amam as almas, sexta-feira à noite após o culto, amém? Vai entrar nas favelas, nos barracos, lá onde está moradores de rua dormindo em cima do papelão. É terrível a situação de milhões e milhões de gente. E o missionário, sexta-feira agora, estaremos junto com o servo de Deus, A gente se trabalha após o culto da noite. Amém? Vai levar dezenas e dezenas de marmitex na caminhonete, aparelhos de som e mais outros aparatos para levar a palavra de Deus. Foi comprado 10 mil folhetos, o missionário liberou, comprar 10 mil folhetos. Queria ver qual é a irmã que pode carimbar esse folheto, leva para casa, carimba, depois traz de volta. Até sexta-feira, hoje é quarta. Quem pode carimbar os folhetos? Ali, três voluntárias de Deus. Depois fala com o pastor Lídio, ele tem ali os, ele sabe onde estão os carimbos, e ele vai entregar para vocês o folheto, para trazer até sexta-feira, carimbadinhos. Diga amém! Amém! É o pão dos céus em forma de escrito nos folhetos. Amém? Amém? E no sábado é a campanha do Pentecoste. Campanha do Pentecoste. Pastor Lide, mais obreiros, orando para Deus batizar com fogo e com o Espírito Santo. 7 da noite. 7 da manhã, consagração. Quem ouviu no rádio, nosso irmão missionário fala? Não é mais de 10 horas não, 10 horas já vai estar terminando já, né? Já terminou, as irmãs já vão para casa, os irmãos entregam o jejum, vou prosseguir, amém? Diga a Deus, é bom para mim. Sábado, todo sábado às 7 da manhã, consagração. Pastor Carlos, sua esposa, irmã Marcela, nossa irmã Sebastiana e demais irmãos, irmãs. Os que moram aqui próximo, vem orar todos os sábados no círculo de orações. Depois o pastor Carlos, demais obreiros, presbítero, vai ungir o povo com azeite, a unção do revestimento espiritual. Diga glória a Jesus. Sábado, 7 da manhã. E à noite é o culto do Pentecoste, 7 da noite. Domingo, pela manhã, campanha, jejum mundial da última hora, para Deus fazer justiça a favor dos seus servos, pregadores da sã doutrina, e livrar a tua igreja do demônio da besta que fala. Terrível, hein? Essa besta é um monstro muito terrível, está matando, devorando muito crente na fé. São milhões. Irmão, vocês contam no dedo os cristãos que não estão sendo devorados pela besta, a imagem da besta que subiu da terra, que as filmagens, a televisão, a grande e a mini, nos celulares, através dos aplicativos que coloca a imagem da besta no celular, a imagem que fala, qualquer aplicativo que coloca a imagem da besta lá, o homem, a mulher seminu, correndo, pulando, a besta que é os falsos profetas com a Bíblia na mão, correndo lá na tela do celular. Eles são bestas, diz a palavra do Senhor. Amém? Então é domingo, de manhã com o missionário Emerson Nunes, e à noite vai estar aqui um servo de Deus, no segundo culto da campanha, jejum mundial na última hora, para Deus fazer justiça a favor dos seus servos zelosos da doutrina, e livrar da maldita imagem da besta que fala. Diga, Deus é bom para mim. Então bate palma para o nosso bom Deus. Amém. Irmãos, avisos tem que dar com calma, com paciência. Às vezes demora, mas tem que ser assim, com calma, para os irmãos entenderem direitinho, os ouvintes. Amém, ouvintes? Bom, a minha parte era só fazer o que eu fiz. Ah, meu Deus do céu, Deus abençoe, meu amado pastor Lídio. Santa Ceia, domingo. Vai ter um presbítero aqui celebrando a ceia. Um presbítero aqui da Igreja Primitiva Doutrina Divina vai estar celebrando a ceia no domingo, a partir das 8 da manhã. Atenção, muita atenção, todos os irmãos da Grande São Paulo, membros das Igrejas Primitiva Doutrina Divina e das cidades do interior, mais próximo aqui da sede. Convocação do Espírito Santo, usando o missionário Emerson Nunes e toda a diretoria. A convocação para os irmãos está aqui no domingo pela manhã, para nós comer a carne e beber o sangue de Jesus. Mais uma vez. Amém? domingo, Santa Ceia do Senhor, aqui na rua Domênico Montella, número 62, no Parque Nações Unidas, Jaraguá, Grande São Paulo. A minha parte era só isto mesmo, os avisos. Tem mais algum aviso, pastor Lídio? Glória. Glórias. Sim, 3 horas da madrugada. Todo mundo orando nas madrugadas com missionário. 3 horas a campanha que prossegue. É o terceiro dia, se não me falha a memória. Missionário, pastor Carlos, pastor Lídio, pastor Diego e demais irmãos estão na oração das 3 da madrugada com o nosso querido missionário Emerson Nunes. Amém? Reunião. Quando? Mês de março. Terceiro domingo de março. É muito bem, pastor Lídio. Deus abençoe o senhor. Terceiro domingo de março. Reunião a partir das 9 da manhã. Aqui na sede Templo da Glória Divina. Aliás, a partir das 8, né, pastor? Então, os irmãos de norte, sul, leste e oeste, do Brasil até de outros países, formem caravanas e venham aqui para a reunião no terceiro domingo de março. Março, às 8 horas da manhã começa já. Oração, já vai estar as portas da igreja abertas. Então, os irmãos, já prepara, já junta aí 2 igrejas, uma mais próxima da outra. Pega, né, uma ajuda financeira de cada igreja, paga uma van, venha com ônibus, né, de 40 pessoas. Venha para a reunião, irmãos, não falte. Todos os obreiros têm um dever de estar nas reuniões, para saber o que é tratado, para saber o que pode fazer, o que não pode. Amém? Amém. Orientados por Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Todo terceiro domingo, 8 horas da manhã, reunião aqui na sede Templo da Glória Divina, com todos os obreiros do Brasil e outros países, das igrejas primitivas, doutrina divina. Não é só os homens obreiros, é obreiros e obreiras. Quando fala obreiros, refere-se às obreiras e obreiros. Amém. Terceiro domingo de março, 8 horas da manhã. Repeti várias vezes para os irmãos não se esquecer. Que Deus abençoe os irmãos ouvintes, as irmãs, os irmãos que estão aqui conosco. Recebamos o homem de Deus que vai prosseguir até o fim. Nosso irmão, o presbítero Diego, com palmas bem fortes para Jesus. Agradeço esta rica oportunidade. Amém, irmãos? Vamos fazer a oração da fé. Está aí os avisos de Deus, da obra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, é a oração da fé que cura os doentes, que sara os enfermos, que perdoa pecado, Deus. Perdoa, meu Deus, sara os enfermos, cura os ouvintes, cura as irmãos e irmãos, repreende todo o mal, oh meu Deus, ajuda esse que está se arrependendo agora, salva ele, sara ele, meu Deus, pela tua infinita misericórdia, nos leva em paz para nossa casa, guarda a nossa entrada, a nossa saída, Pai, nos acoberta com teu sangue e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Vamos se despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Os presbíteros vão estar ungindo os irmãos e irmãs. Amém? Alô, estúdio E, amém?